Amadinho é d'água doce, fresquinho. Quem comprar um prato cheio leva mais um punhadinho. Olha o camarão torradinho, é d'água doce, fresquinho. Quem comprar um prato cheio leva mais um punhadinho. E assim vovó Sabina, muitos anos apregoou, sustentando a fiarada que preto velho deixou. Hoje estão todos criados, vovó Sabina feliz. Tem doutor advogado, tem reverendo e juiz. Quem comprar um prato cheio leva mais um punhadinho. Hoje em dia, quando passa vendedor de camarão, vovó Sabina lhe ensina o seu antigo pregão e fala os seus netinhos como aquilo a satisfaz. Foi vendendo camarão que eu eduquei os seus pais.